Depois, depois, depois, depois, depois, depois, depois, depois, depois, tia, depois, depois. Oi. Oi, meus irmãos. Tá gostando, tio? Tá gostando do trabalho? É diferente, né? É necessário, tio. É necessário porque são muitas almas rebeldes, sabe? Então, quem falou foi o tio Sananda. Então, tia, assim, escolhas, escuta o que eu vou falar, escolhas serão escolhas, depois de tudo isso aqui hoje. Ué, você entendeu o que eu disse, né? Escolhas serão escolhas. Vamos exortar mais um pouquinho. É. Quando um médium reza, assim que o tio faz, né? Quando um médium resolve ser um médium com Jesus Cristo, um médium de Jesus, principalmente se ele incorpora preto velho, pai velho, porque os pais velhos são muito evoluídos, né? São muito amorosos. Então eles não são orgulhosos, né? Não são vaidosos, não são arrogantes, não são soberbos. Mas esses espíritos, eles fazem um esforço danado para trabalhar com médiuns que são totalmente o oposto deles, porque é uma misericórdia do pai para eles evoluírem. Não é assim, tia, porque você é médium há muito tempo, não é assim? Porque a maioria dos médiums são espíritos endividados, não é? E esses espíritos fazem um esforço danado para poder canalizar, incorporar com esses médiums, essas coisas, né? Então, é. Um médium não pode escarnecer, nem julgar, nem zombar de outro médium, né? É. Então, na sua live 97, que fala de mediunidade, no minuto 29, não poderia falar assim: ah, tem gente por aí, tem médium por aí, que está canalizando com Jesus Cristo e que está dizendo que é filho de Jesus, mas não é filho de Deus, não. Deus é avô dele. Não, porque a minha língua coça, sabe? Porque eu sou espírito imperfeito, eu sou espírito inferior. E tio, você acertou! Você é imperfeito mesmo, porque só faz isso espíritos imperfeitos, a maioria daqui da Terra. Só faz isso demônios encarnados. Demônios encarnados é que fazem isso, sabe? Aí assim, tem médium que já tem anos e anos e anos de estudo, mas mesmo assim ainda precisa de slide. O tio Pedro só tem uns 3 anos de estudo e o que eu vou falar agora é porque ele estuda, né? Então, não vamos precisar de slide. Ai, tio, que vergonha, tio. Uma criança te educando. Que vergonha. Você tá bem velho, né, tio? Uma criança te educando. Que vergonha. Vamos lá pra escala espírita. Então não vamos falar dos bons espíritos e dos espíritos perfeitos, não, porque todo mundo já sabe, né? Vamos falar dos espíritos imperfeitos. Eu vou descrever você, hein, tio? Vou descrever você. Que você mesmo disse que é espírito imperfeito, então eu vou descrever. Propensão ao mal. Predominância da matéria sobre o espírito. Estou dizendo as características dos espíritos imperfeitos. Sem slide, hein? Orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, egocêntrico, avaro, felonia, cupidez. Quantos adjetivos você tem, tio? E pseudo-sábio também você é, tio. É por quê? Porque você sabe alguma coisa, assim. Tem conhecimento, sim, não vou negar. Mas você acha que sabe mais do que você sabe, realmente. Então você cabe nos pseudo-sábios. Mas você também cabe nos levianos. E também cabe nos impuros, lá na escala espírita. Ah, tem outra coisa também. O espírito imperfeito, uma das características do espírito imperfeito, é que ele, assim, ele recebe a intuição de Deus, mas ele não compreende, sabe? Porque ele é muito atrasado evolutivamente, moralmente, sabe? Ele não compreende, está distante de Deus, porque está muito materialista, está materializado. Aí não entende Deus. Porque também é uma característica do espírito imperfeito, a ignorância. Sabe? A ignorância, porque te sabe muito pouco. E, tio, não foi trazido quase nada do universo para cá. Mesmo com todos esses livros que tem, de todos esses médiuns maravilhosos que já psicografaram, é muito pouco. E você também não leu esses livros todos. Não dá para ler isso tudo. Sabe que não leu. Então, foi um erro assim, muito grave, sabe? E a gente só tá podendo isso, fazer isso, porque o tio Pedro, ele tem a força moral muito mais, muito maior do que a sua e de todos os outros aí, e de muitos outros. Mas para adquirir essa força moral, tem que fazer uma reforma íntima profunda, que você não faz. Você não faz, não. Ele faz. Ele negou ele mesmo para servir o Cristo. Ele não desobedece o Espírito. Espíritos da luz, os imortais, sabe? Não estou falando dos outros, não. Ele obedece Deus. Ele obedece Jesus. Ele não é egocêntrico. Ele não é vaidoso. Ele não é arrogante. Ele não é julgador. Ele não é espírito imperfeito igual você. Você é espírito imperfeito mesmo. Tá certíssimo. E os outros que concordam, os outros que vão influenciados por você, também são. Estão na mesma sintonia. Ali alguma coisa errada, tia? Aí esse problema, sabe? Porque... assim, sabe por que estão enviando um erê para falar com esse tio? Porque é vergonhoso ser educado por uma criança. Tia, deixa a tia Michelle sentar aqui. Vem, tia, vem. Vem cá, vem, tia. Essa aqui é a médium Michelle. O tio Pedro ama muito ela. E ela também ama muito o tio Pedro. Ela é uma irmãzona do tio Pedro, sabe? E a tia Michele, ela... não é elogio, não. Ela é um espírito evoluído, sim, boboca. Ela é um guerreiro. Ela é um espírito da justiça também, que foi enviado para caminhar com o tio Pedro. E ela tem uma força moral grande também. Ela tá na igreja evangélica. Ela veio da igreja evangélica. ela foi inserida na igreja evangélica há mó tempão. E sabe que esses evangélicos corretos, eles são puro fogo, sabe? Eles têm uma força moral danada, porque eles confiam em Deus. Eles, os evangélicos, têm umas qualidades boas, sabe qual é? Que eles não veneram os seus mentores, eles não veneram os santos, eles veneram é a Deus quem tem que venerar. Mentor é para trabalhar junto. Então, os evangélicos têm isso de melhor do que os espíritas, do que os espiritualistas. Porque os deus do evangélico é o Deus mesmo, é o Altíssimo, não é mentor espiritual, não. Né, tia? Então, tia, me fala uma coisa aqui. Diga. Para falar uma coisa lá. Me fala uma coisa que é assim. Nós queremos a sua opinião. Com relação a, deixa o Exu em você falar alto agora. Deixa o guerreiro gritar. Nós queremos a sua. Vou dar um segredo pra você. O tio Sananda tá canalizado contigo de uma forma sutil. Então ele quer usar você daquela forma lá quando ele exortava os fariseus. Eis-me aqui. Então se liga no tio Sananda. Que ele pode canalizar com você também, porque você é segundo o coração dele, você é pura de coração. Então, tia, escuta só o que eu vou te falar. Vai ser de uma forma sutil. Você não vai sentir muito, mas ele tá canalizado contigo. Ele tá aqui, tá? Tá. Ó, nós queremos saber qual é a sua opinião com relação a esses médiuns que tem uma caminhada longa na mediunidade, tem tanto estudo e o conhecimento tá todo na cabeça, mas não colocado em prática. Qual é a sua opinião com relação a esses médiuns hipócritas? Fala pra gente. Ah, antes de você falar, eu vim com a língua coçando também. Só que eu vim com a língua coçando com a espada da justiça divina. Eu não vim com a língua coçando pela espada de mago negro, não, tá? Pode falar, tia. Eu sou dessas. Irmãozinhos. Fica quietinha. Irmãozinhos que comem livros, ficar com os olhos fechados para poder me concentrar com o Pai melhor. Irmãozinhos que comem livros, irmãozinhos que dizem que têm conhecimento de tudo aqui na Terra, conhecimento bíblico, mas não sabem nem 1% das coisas que são trazidas. Querem entender as coisas do universo, do lado invisível, de como funciona, se não são capazes de entender as coisas daqui da Terra? Como pode querer entender o lado invisível? Como podem querer estudar, ler, dizer que tem conhecimento daquilo que foi escrito através dos livros, mas não tem sabedoria? Não tem sabedoria para discernir. Não tem sabedoria para decifrar o que está nas entrelinhas, porque uma frase pode dizer e diz muita coisa em profundidade. Amem ao próximo como a ti mesmo diz muita coisa. Se vocês não conseguem fazer isso, como vocês querem conhecer o lado espiritual? Como vocês querem conhecer o outro lado, como funciona, como as coisas são organizadas. Se os seus olhos são humanos e vocês enxergam, agem, pensam, sentem como humanos, não adianta ler. Ler com os olhos humanos vai entender com os olhos humanos. Quando vocês começarem a mudar internamente, quando a mudança começar internamente, vai refletir externamente. Não adianta dizer que eu tenho um conhecimento. Não adianta dizer que este é o meu livro, porque você não tem posse de nada. Nenhum teu corpo é teu. O conhecimento que tu diz que tens não é nada. O que vem do alto é para todos. A Bíblia está aí. Muitos leem de Gênesis ao Apocalipse. Decoram versículos, decoram capítulos. Mas será que entenderam o teor, o conteúdo realmente daquela mensagem? Sabem discernir o que o Cristo colocou e o que o homem adulterou? Hipócritas. Não entendem? Deixam o ego, o orgulho. O eu sou, eu sei, eu entendo. Eu. Esquecem o nós. Esquecem que aquele outro que está do teu lado, aquele irmão que está do teu lado também é você. Você sabe? Você sabe o significado. Você sabe interpretar. Ame o teu irmão, ame o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Olha no espelho. Veja o seu reflexo e diz: eu me amo? A boca fala o que o coração está cheio. Como é que está o teu espírito? As suas atitudes, as tuas palavras. Diz uma coisa, mas nós sabemos o que emana e fede. É podre. O que exala é podre. Quando as suas atitudes, os seus pensamentos, o que tu sente, o que tu pensa, for bom, você vai falar, expressar, porque palavras, atitudes é reflexo do que do teu espírito, é uma manifestação física do que você está pensando e do que você está sentindo. E que adianta ter tanto conhecimento e tanta sabedoria? Conhecer livros de ponta a ponta, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, conhecer o Evangelho, Livro dos Espíritos, e não praticar. Saber dizer que sei, que faz, que entende, que dá palestra, que debate, que adianta? Se não pratica. É como a areia do mar levada, é como as ondas do mar levada com o vento. Joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Vazio. Vazio. Não estamos aqui, meu irmão, para te envergonhar. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui porque não queremos que você seja deportado. Não queremos o teu sofrimento. Você entende tanto do livro dos espíritos e age como carne? Haja como espírito que você é. Evolua. Em vez de perder tempo pensando, matutando o que vai dizer, qual o assunto que vai ser usado para atacar, para pisar, para humilhar. Olha o tempo que você perdeu. Olha o tempo que você jogou fora. Esse tempo você poderia ter realmente não lido somente, ter estudado os livros. Capítulo por capítulo, frase por frase. Interpretar o que está escrito ali. Ser humilde em pedir, Pai, me dá entendimento para saber o que está escrito aqui, porque isso que está escrito aqui é para mim. É só falar. Ele está do teu lado. Filho rebelde. Mas que o Pai ama. Que os irmãos amam. Abre a boca e pede. Eu não sei. Sai do pedestal. Coloca o teu pé no chão. Ó. Finca teu pé no chão. Que você veio do pó. Não é assim que diz a palavra? E do pó vai retornar. Por que se colocar num pedestal? Pega aquilo que está escrito nos livros, que foi trazido pelos espíritos de luz para a evolução de todos. Interpreta. Para. Perca seu tempo procurando evoluir. Vai para um quarto, não é assim que a palavra diz? Vai para um quarto, você e o Pai. Fala com ele em oculto, que ele em oculto vai te responder. E se ele ficar em silêncio, também é a resposta, porque as coisas não são no seu tempo. É do tempo do Pai. Silêncio é resposta. Lê. Interpreta. Pede sabedoria antes, viu? Entendimento antes de ler. Para você não ler e entender somente aquilo que você quer. Mas não o conteúdo que está ali. Não o que foi trazido. Quando você passar a dar ouvidos, não ouvir, como a irmã, a minha irmã lhe falou. Dá ouvidos a tudo que está chegando, chegando até você. Porque tudo é ensinamento. Tudo é ensinamento. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quer, para dar o recado. E não é você. Não é você que vai dizer que é assim, que é assado, que é cozido, que é cru. É do jeito que o Pai quer. E quando o Pai quer, quando Ele pede, porque Deus não mete o pé na porta para poder entrar, não. Ele pede com amor, porque Deus é amor, Ele é o amor, Ele é puro amor. Ele não mete o pé, invade para colocar na cabeça das pessoas aquilo que ele quer. Não. Deus fala com amor, com carinho, e apresenta. Deus apresenta a verdade, a realidade que tanto você não quer enxergar. Com medo de perder teu posto, com medo de perder a moral que você acha que tem, a autoridade que você acha que tem. Acorda enquanto é tempo, ó tu que dormes. Teus olhos estão costurados, nem colados mais. E foi você mesmo que costurou. Os teus ouvidos estão entupidos, porque você mesmo entupiu. A tua mente está enfiada na lama, porque você mesmo colocou através dos teus pensamentos. O teu coração está envolto em pedra, porque você mesmo criou com seus sentimentos. Só que a mente dele tá com cocô. Você mesmo colocou. Você mesmo fez. E sabe o que a gente está fazendo? Sabe o que a espiritualidade está fazendo? Te ajudando a limpar. Te ajudando a retirar toda essa lama do teu coração. Toda essa costura dos teus olhos. Todo esse lodo que está nos teus ouvidos. E te alertando, te sacudindo. Acorde enquanto é tempo. Porque a vida não se resume a isso aqui, não. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Quando você começar com todo o seu conhecimento sobre a espiritualidade, começa a entender, enxergar com os olhos do Espírito, agir como Espírito que você é, mesmo o Espírito, seu Espírito sendo o que seu Espírito é, mas a centelha divina está dentro de você, mesmo sendo o que você é. O amor está dentro de você. É só você permitir que essa luz ela se expanda e cure a você mesmo. Porque um cego guiando o outro, caiu todos os dois dentro de um buraco. Como é que um doente vai ajudar o outro? Me diz aí. Você vai no hospital, tá um doente na maca, e aquele doente da maca vai atender aquele que chegou na emergência com várias fraturas. Me diz como. Me diz como. Se limpa, se enxerga, olha no espelho e não vê a carne, olha no espelho e olha para você com os olhos do Espírito, olha para você e começa a enxergar o teu Espírito, começa a enxergar as coisas que você fez, que você pensou, que você sentiu. Não precisa falar nada com ninguém, não. É você em Deus. É Deus e você. Porque quando você começar a pensar como Espírito que você é, enxergar as coisas que faz como Espírito, e entender que se permanecer desse jeito, o destino que você está dando a você mesmo não será bom. E é isso que nós, encarnados e desencarnados, não queremos. Porque, através das suas escolhas, se suas escolhas forem ruins, o seu destino também vai ser ruim. O mesmo peso, a mesma medida. Ainda há tempo de você mudar, de amenizar. Leia os livros, leia a Bíblia, pede discernimento, para o que está escrito. Porque em um versículo, ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso fala muito. Quem é Deus para você? O que é Deus para você? Você acredita em Deus? O que é o amor para você? Você acredita no amor? Você sente amor? Você se ama? Porque se você ama o próximo, você automaticamente está amando a si mesmo. Mas como é que você ama? Com todo o teu conhecimento, com toda a literatura de vários livros na tua mente, da Bíblia, estudos, anos e anos e anos de estudo. Tanto conhecimento para quê? Para você refletir? O que você está refletindo? Deus, Sananda, os espíritos de luz, os verdadeiros servos do Cristo. Não queremos perder nenhum. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos pescadores de almas. E não queremos perder nenhum. Mas não metemos o pé na porta. A escolha é sua. A escolha é sua. O céu, o reino de Deus, é conquistado pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela atenção, pela doçura. Doce como uma criança. O reino dos céus pertence às crianças, não é assim que não está escrito? Não é pelo tamanho, é pela pureza, pela doçura, pelo amor. É pelo amor. O reino do céu não é conquistado pela força, pela ignorância. Por atitudes truculentas. O reino no céu é conquistado com amor ao próximo. Como você pode estar em um ambiente totalmente puro, iluminado, puro amor, se o seu espírito, através das tuas atitudes, através das tuas escolhas, é um poço de merda. E foi você que colocou, meu irmão. Foi você que criou esse aroma. Foi você que criou, através dos teus pensamentos. Eu estou falando para um, nem dois, nem três. É para todos. Através dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, tu criastes em você toda essa lama fétida, podre, que por mais que pela misericórdia de Deus venham te limpar, ela se reconstrói. Porque os teus pensamentos, os teus sentimentos fazem isso. Fora aqueles nossos irmãos mais rebeldes do que você, que por sintonia, por afinidade, estão de mãos dadas, agarrados, como corda de caranguejo. unidos para fazer o mal. E com isso, você dá um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, se distanciando da sua evolução. E quantos anos você está assim? Há quantos anos você perde tempo fazendo o que não deve? O tempo está acabando. E o tempo da Terra é diferente do tempo dos espíritos. Quanto tempo você gastou com o que não lhe interessa? Olhando a grama dos outros, do vizinho? Prestando atenção na vida dos outros? Em vez de se preocupar com a sua, porque você veio aqui para evoluir. Todos nós viemos aqui para evoluir. E não para estar olhando para a vida dos outros. Para a grama do vizinho. Nós te amamos. Nós amamos a todos. E os seres de luz, os representantes do Cordeiro aqui encarnados, todos nós viemos para que você, meu irmão, evolua. Tem imortais encarnados. O Filho do Cristo encarnado. Missionários encarnados. E estão chegando mais. Tudo isso por vocês. E o que vocês fazem? Atacam. Xingam. Pisam, menosprezam a vocês mesmos. Tudo o que vocês fazem é para vocês mesmos. Se vocês cuspirem para cima, a saliva cai na testa, na cara. Porque tudo que vai e volta. Estudem a pineal, você não tem conhecimento. Ou melhor, tem um vídeo do canal, aqui da Plaza Plataforma, que fala sobre a pineal, passa lá. Adquira um pouco de conhecimento. Vai aprender o que é energia, o que é vibração. Nós amamos a todos. Não terceirizem os problemas de vocês. Não se vitimizem. O terceiro não é responsável pelo que você faz, pela sua vida. É você. Porque o que você mandou vai voltar. E na mesma intensidade. Então, cuidado com o que você emana. Porque se sua vida está destruída, se sua saúde física está destruída, a culpa é sua. Porque você criou, você emanou para o universo só fez devolver. Quase morre, né? Está à beira da morte? Está com a doença que não tem cura? A culpa é dos outros? É tua. Emane amor. O amor cura. O amor liberta, o amor salva, o amor regenera, o amor cria. Então crie, emane, cultive, receba amor. Tudo que é feito aqui é por amor, pelo amor. E para o amor. Tudo aqui é feito pelo Pai, para o Pai. Tudo. O canal no YouTube, o Instagram, o Telegram, os projetos que aqui são desenvolvidos, todos são com a autorização do Cristo. e com a direção dele. É uma extensão da Casa Plataforma. Os projetos são, são extensões. Ninguém aqui se governa. Ninguém aqui faz o que quer. Cristo dirige, Cristo orienta e com amor. Porque líder age com amor, sabia? A liderança é com amor. Não tem subalternos. São irmãos, são amigos. Um complementa o outro, tanto aqui como no plano espiritual. Cristo é irmão, Cristo é amigo. Toma Cristo como exemplo. Não o Cristo que você colocou na tua cabeça, o verdadeiro Cristo. Sananda, coloca ele como exemplo. Segue os passos dele. Quer evoluir? Olha para o Cristo. Deseje ser um Cristo. Ande como um Cristo. Pense como um Cristo. Haja como um Cristo. Viva como um Cristo. Trate as pessoas como Cristo. Porque são, porque todos nós somos um. Todos nós somos um. Ame, respeite. Sabe o que parece que a gente tava agora? Parece que a gente tava naquele jogo chamado Street Fighter. Eu vi um monte de Hadouken. Hadouken. Nossa. Quanto Hadouken, quanto Hadouken. Né? Muitos. Muitos também. Kamehameha. Tio. Que vergonha. Eu não vou nem falar mais nada. Isso daqui é um médium de verdade, é uma médium de verdade. Isso aqui é ligação com Deus. Que a exortação que ela deu não foi só o espírito dela, foi também Jesus, foi Deus também, através do espírito dela. Porque ela está em sintonia com Deus, diferente de você. Então tudo que veio da boca dela não é só dela, veio de Jesus, veio de Deus, porque ela é uma com o Pai, porque ela é uma serva obediente e fiel, ela não julga ninguém, ela não é arrogante, ela não é orgulhosa, ela não é vaidosa, bobão. Exortação dada. Missão do Sananda dada, missão cumprida. É necessário, muito necessário para conserto. Não tem mais tempo para rebeldia, não tem mais tempo para paixões, não tem mais tempo para criancice, apesar de você estar sendo educado por uma criança de outra dimensão. Que vergonha, merecido. Agora a alma penada vai desacoplar do médium. A alma penada saindo. A alma penada desincorporando. Que vergonha. A alma penada desacoplando. Fazer agora não. Que vergonha. A alma penada desincorporando. Nossa, vi a cabeça do chão de poema. Nossa senhora. Meu Deus. Quanta vergonha. A alma penada desincorporando. A alma penada saindo. Ah, não vou sair não. Que vergonha. Alma penada saindo, alma penada desincorporando, Hadouken, alma penada desincorporando do médium.